Para mim, um dos grandes músicos de jazz de todos os tempos foi Chet Baker. Chet Baker que inventou toda uma maneira, um estilo próprio de cantar. Acho até que influenciou muito João Gilberto, que ele tinha aquela vozinha, aquele fiapo de voz afinadíssima, mas bem suave. Aquela... Eu tenho a impressão que se o Chet Baker fosse inaugurar o Credit Card Hall, a gente ouvia ele dizendo... Echo, the echo, too much echo. What's this fucking echo, man? Come on, aí o pessoal, boo, boo, bah. Drunken booing doesn't count, man. Chet Baker, figura maravilhosa. Fez parte do conjunto do Gary Mulligan, West Coast Jazz, que era o jazz que era feito no West Coast, claro, com esse nome, como é que eu ia dizer. E quando era jovem, era um galã. Parecia com James Dean. Depois, por causa das drogas, quando ele morreu, já parecia com Jack Palance. Um terror. Um dos seus temas preferidos é esse, que nós vamos interpretar agora. Let's Get Lost. Let's get lost. get lost.